Eu não acho que o que distingue à esquerda e à direita seja o montante do déficit, nem a boa ou mais finanças públicas. Boas ou mais finanças públicas significa boa ou má governação. Eu percebo que depois de algum tempo de incomunicabilidade com o PSD, quando há um líder do PSD que diz uma coisa normal, que é eu estou disponível para falar com o governo, isso se torna um facto particularmente relevante. Como aquelas amizades correm bem enquanto são amizades e quando depois evoluem para outras relações de maior intimidade, acabam por se perder a própria amizade. Esta relação tem corrido bem assim, uma fórmula boa. Tem ter um affair com o Bloco, que sempre prefere manter uma relação de camaradagem. Ouça, nesta relação que temos tido, tem sido uma solução boa. Acho que o país está satisfeito com a solução que temos tido. Vamos ver como é que elas podem evoluir, e é desejável que evoluam. Hoje uma agenda de reposição de rendimentos é manifestamente insuficiente. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ou se subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. Depois das eleições de 2015, perante uma maioria eleitoral que não queria a continuação de Pedro Passos Coelho no poder, os três partidos de esquerda iniciaram um processo negocial. Vários acordos bilaterais com o PS desenharam uma solução política inédita. Inédita porque a liderança do governo não ia para a força política mais votada. Inédita porque pela primeira vez incluía PCP e Bloco de Esquerda no arco da governação. Inédita porque estes partidos garantiam uma maioria parlamentar sem entrarem para o governo. Inédita, porque não houve um acordo, mas três. Esta maioria, com uma forma estranha, foi apadrinhada pelos seus opositores, de geringonça. A geringonça, que se mostrou mais eficaz e resistente do que muitos previam, correspondeu apenas a uma aliança negativa ou havia um projeto que unisse estes partidos. Estes acordos respondiam à necessidade da esquerda conquistar o poder numas eleições que, surpreendentemente, não foram ganhas pelo PS, ou eram um passo estratégico a olhar para um horizonte mais distante. Esta escolha teve em conta o que está a acontecer aos partidos socialistas e social-democratas do resto da Europa, tão mais insignificantes quanto mais se viram para o centro, ou não passou de uma aliança circunstancial num momento extraordinário. É certo que a escolha de António Costa permitiu que o Partido Socialista deixasse de estar condenado a entendimentos com a direita sempre que não conquiste maioria absoluta. É certo que permitiu reverter as medidas mais graves impostas pela Troika. É certo que a escolha de António Costa permitiu que o Partido Socialista deixasse de estar condenado a entendimentos com a direita sempre que não conquiste a maioria absoluta. É certo que permitiu reverter as medidas mais graves impostas pela Troika. Mas estes ganhos, no que são de longo prazo, são táticos. No que têm de resultados para a vida das pessoas, são de curto prazo. O que vamos tentar perceber nos próximos minutos é se a geringonça não passou de uma aliança de oportunismos ou tem mais horizonte do que isso. E para nos ajudar a responder esta pergunta, tenho como meu convidado o principal inventor da geringonça, o primeiro-ministro António Costa, numa conversa anterior à polémica em torno do déficit 2018. Muito obrigado por ter aceito o convite que lhe fiz. E a primeira pergunta que lhe tinha que fazer, talvez a única sobre o passado, é perguntar se o acordo que foi assinado, os acordos que foram assinados com as três forças políticas no início deste processo não foram demasiado curtos. Quando eu digo que não foram demasiado curtos é porque, na realidade, ficaram praticamente cumpridos num ano. E se foram demasiado curtos, se isso não aconteceu, basicamente para deixar o Partido Socialista um pouco mais livre nos restantes três anos para fazer o que entendesse. Olha, muito obrigado por esta entrevista. A ver, as posições conjuntas que foram assinadas foram tão longe quanto na altura eram possível e de acordo com a agenda que cada partido fixou. Eu acho que foi o ineditismo do modelo levou, porventura, a que se fosse, na altura, extraordinariamente ambicioso e hoje, 2 anos e meio de testados, dizendo que se calhar podíamos e devíamos ter ido mais longe. Quem sabe, porventura, podíamos ter todos assinado um único documento em vez de 3 documentos em paralelo. Ainda não conseguem governar, ainda não conseguem encontrar-se todos juntos, portanto, não sei se já estariam prontos para isso. Não, eu acho que temos que respeitar a forma de cada um tem de querer trabalhar e as palavras não são irrelevantes e, por isso, alguns aceitavam que se chamasse acordos, outros só aceitaram que se chamasse posições conjuntas e isso também tem muito a ver com a relação entre as diferentes forças, que não são todas de um lado e o PS do outro. As dinâmicas são bastante mais complexas entre as quatro forças políticas. Mas a verdade é que não foi na altura o PS que limitou o alcance dos acordos. Houve acordos sobre as matérias que todos entenderam que deviam ser objeto de acordo e, aliás, foram passados a escritos por exigência não de nenhuma das partes, mas até de alguém que porventura não estava propriamente com vontade que os acordos concluíssem. Foi o então Presidente da República que exigiu que houvesse uma forma escrita para que os acordos existissem. Passamos então para o futuro, a arqueologia acabou aqui. O Conselho de Finanças Públicas prevê que haverá um saldo orçamental positivo em 2020 e não é o único que o prevê. A minha pergunta é se isto é desejável, quando sabemos que o investimento público continua em níveis historicamente reduzidos e há serviços públicos como a saúde e os transportes com falta evidente de recursos. Ou seja, se a opção que o Governo está a fazer, sabendo que vai ter esta folga, não é uma opção em tudo contrária ao espírito dos acordos que foram assinados, não digo à letra, mas ao espírito dos acordos que foram assinados à esquerda. E se o Partido Socialista não tem, por um lado, os acordos com os partidos em que cumpre escrupulosamente o que lá está escrito, e depois, no resto, uma política totalmente diferente do que seria coerente com essa linha. Vamos ver, o Partido Socialista procurou negociar acordos que fossem compatíveis com aquilo que tinha assumido compromissos com o eleitorado, com o seu eleitorado, dos compromissos que o país tinha assumido com as instituições internacionais, designadamente com a União Europeia. Estamos a ultrapassar esses compromissos. E conseguindo articular e conjugar o conjunto destes níveis de compromissos. Eu não acho que o que distingue à esquerda e à direita seja o montante do déficit, nem a boas ou más finanças públicas. Boas ou más finanças públicas significa boa ou má governação. Mas ter recursos para o Serviço Nacional de Saúde distingue. Não, isso distingue. E, portanto, o que nós temos de avaliar sempre é qual é a boa composição das políticas que permitem ter estes resultados. O termos um déficit cada vez menor é absolutamente crítico para um país que tem o nível de endividamento que nós temos. Alguns acham que eram possíveis outras soluções para o tratamento da dívida. Eu sempre fui muito cético quanto a essas outras oportunidades e acho que a pior coisa que podia acontecer à esquerda portuguesa era, havendo uma alteração da situação económica internacional, uma nova crise como a de 2008, nós estarmos numa posição frágil como estivemos há 10 anos atrás. Portanto, é bom que criemos condições internas, de forma a que possamos prosseguir esta política de reforço dos rendimentos, de reforço da qualidade dos serviços públicos, de reforço do investimento. Não o preocupa com que tenha os melhores resultados de déficit em muito tempo e os piores resultados de investimento público em muito tempo? Isso não é contrário? Não é verdade. Primeiro, não é totalmente correto. Nós começámos, de facto, em 2016, o nível de investimento público foi muito baixo. O ano passado tivemos um aumento de 20% do investimento público. Este ano estamos a ter um aumento de 40% do investimento público. Obviamente que recuperar depois de quase 10 anos de desinvestimento e, sobretudo, 4 anos de corte brutal no desinvestimento público, torna tudo mais exigente. Mas as obras foram adiadas há 6 anos, hoje tornam-se não só muito mais urgentes, como porventura até mais caras de fazer do que há 4 anos atrás. Desse esforço de recuperação é um esforço maior, mas se nós formos ver, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, que tem estado agora muito na berra, uma coisa é a percepção. É sempre possível apresentar um exemplo de algo que não está a funcionar bem num hospital ou num centro de saúde. É sempre possível apontar um sítio onde faltou um médico. É sempre possível mostrar um sítio onde a lista de espera aumentou. Mas nós temos que analisar os resultados no seu conjunto. E o seu conjunto é que nós aumentamos em 5% o investimento na saúde. Hoje temos mais 6.500 profissionais no Serviço Nacional de Saúde do que tínhamos há 2 anos e meio atrás. Temos hoje mais consultas hospitalares, mais consultas nos centros de saúde, mais unidades de saúde familiares, mais operações realizadas, mais camas de cuidados continuados e em todas as avaliações internacionais, a nossa avaliação do nosso Serviço Nacional de Saúde melhorou significativamente. Agora, há objetivamente uma campanha muito enfocada em mostrar falhas no sistema, mas isso é um sistema, é um processo, aliás, relativamente cíclico em matéria de saúde. Como se lembra, bastou o ministro Correia, aqui há uns anos, bastou mudar de ministro da Saúde para que aquela epidemia das crianças que nasciam nas autoestradas tivesse desaparecido. Ora, e portanto, nós não podemos olhar para os epifenómenos, para estes exemplos casuísticos, temos que analisar o conjunto. E a análise do conjunto mostra que estamos a mudar e estamos a mudar de forma estratégica o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Uma das coisas que é costume dizer-se, e eu devo dizer que acho que é possível subscrever por muita gente, é que os acordos com o espaço de entendimento do Partido Socialista e do Governo com o PCP e o Bloco de Esquerda, e consigo também tenho de dizer com os verdes, é um espaço de entendimento que se concentra muito na reposição de rendimentos, o que é compreensível tendo em conta a situação que existia, mas não se livra da acusação de um certo eleitoralismo, ou seja, parece que os entendimentos da esquerda se resumem à folha de pagamentos. E a minha pergunta é, se não sente que há espaço, independentemente dos acordos que foram assinados, tendo em conta que existe uma maioria que sustenta este governo, para diálogo com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda sobre investimento público, sobre reformas, aquilo que se costuma chamar reformas estruturais e que não têm que ser só as reformas direito, estruturais sim, direito, da direita. E porque é que não se sente que há esse esforço e que o único até agora foi tentado, que foi em torno da questão dos incêndios, falhou. E não falhou, não houve um acordo, o Partido Comunista saiu fora. Da floresta. Exatamente, dos incêndios, da reforma da floresta, exatamente. Portanto, a minha pergunta é, não há outro espaço de entendimento à esquerda a não ser a reposição de rendimentos? Não é bem, eu acho que há e sobretudo acho que tem que haver. E essa é uma questão que naturalmente os cidadãos se colocam. Se a vossa capacidade de entendimento é só para isto, bom, então aí é insuficiente e precisamos de mais. Ora, eu acho que seria muito empobrecedor para a esquerda se nos fôssemos só capazes de entender em matéria de rendimentos. Mas eu acho que já demos provas que somos capazes de fazer mais do que isso. E algumas reformas estruturais que estão em curso. Primeiro, na área da saúde. A prioridade dada às unidades de saúde familiares ou aos cuidados continuados é uma verdadeira reforma estrutural na área da saúde. E a verdade é que nós estamos a criar... Temos o objetivo de criar 100 novas unidades de saúde familiares nesta legislatura e temos vindo a criá-las. 700 camas de cuidados continuados por ano nesta legislatura e temos estado a criá-las. E isto é uma reforma estrutural do Serviço Nacional de Saúde. As mudanças têm estado a ser feitas ao nível da escola, com a universalização do pré-escolar até aos 3 anos, com a flexibilização curricular, com, muito brevemente, a eliminação das normas discriminatórias do acesso do ensino profissional ao ensino superior, o aumento da ação social escolar. É uma reforma estrutural que tem vindo a ser feita na educação. Mas não se sentiu frustrado, por exemplo, no caso da reforma da floresta, de não conseguir que a base de apoio deste governo tivesse sido a protagonista desta reforma, sim, além da sua importância e o impacto lá, político vamos que ela lá ver, a política é sempre feita de uma combinação entre a satisfação de conseguir o resultado e a frustração de não se conseguir ir tão longe quanto possível. Portanto, ele deve ler disso que se sentiu frustrado. Vamos ver, a solução que foi encontrada foi uma solução de avaliação, e portanto eu admito que na avaliação final que é feita, o PCP, que é o partido que na altura não aceitou dar um passo em frente, possa estar mais aberto do que esteve a evoluirmos. Hoje, depois de tudo o que aconteceu no verão passado, toda a gente tem mais consciência da importância de fazer uma reforma estrutural da floresta. Obviamente, muitas vezes para a esquerda, por exemplo, no caso da floresta, há aqui uma dificuldade porque a reforma que é necessário fazer é quase contra-intuitiva àquilo que é o discurso onde a esquerda se sente confortável. O que nós nos falta hoje na floresta é termos propriedades que tenham escala, que permitam a sua exploração viável do ponto de vista económico. A esquerda sente-se confortável, muitas vezes, no discurso da defesa da micro-mini propriedade. Por acaso, historicamente, nem por isso. Pois, mas a ideia da realidade... A ideia das reformas agrárias de esquerda sempre tinham aí uma ideia de escala. Pronto, mas, não precisamos de ir por aí. Ora bem, e portanto, esta transição para dar dimensão económica à propriedade na zona florestal tem a oposição da direita, mas também tem a oposição de certa esquerda. Portanto, há aqui um trabalho e um diálogo que é necessário ir fazendo e acho que ir prosseguindo. Agora, se me pergunta, investimentos públicos. Quando nós entendemos, e para nós é creio que vamos conseguir isso, que toda a estratégia do pós-2020, onde eu tenho dito que é saudável que o PSD participe, porque é algo que transcende esta legislatura... Já lá vamos... Parece estar mais empenhado num diálogo com o PSD nesse tema do que com os seus aliados à esquerda. Não, mas é que o diálogo, esse diálogo com os meus aliados à esquerda já dura há muitos meses. Eles têm participado nesse diálogo. O que é novo é agora o PSD está disponível para também falar sobre isto. Agora, o falar com o PSD não significa excluir os outros. Era, pelo contrário, importante que todos pudessem participar nessa dimensão. Como temos procurado em matérias institucionais, que haja um acordo e uma participação ativa das outras forças de esquerda nas soluções que têm sido encontradas. Não tem algum receio que este seu diálogo com a PSD, que está obviamente a causar incómodo, o PCP tem falado do regresso do Bloco Central, que corresponda a um anúncio, seja lido politicamente como um anúncio do fim próximo da geringonça? E, por exemplo, porquê é que não está a negociar a descentralização, o processo de descentralização? Começou um processo negocial de descentralização com o PCP, não com é o Bloco de Esquerda, e claro, está a falar com o Rui Rio. Há muito tempo, mas não é bem, mas o processo de descentralização, nós temos estado... Mas não lhe deu visibilidade política, isso tem alguma importância para a leitura que as pessoas façam do futuro. Mas não é bem, mas eu não posso obrigar eu não posso obrigar ninguém a querer dar visibilidade ao que não quer dar visibilidade. Vamos ver, nós o processo de descentralização temos estado a negociar, quer com as autarquias de todas as forças políticas, Nação Nacional e Municípios, quer com todas as forças parlamentares. Umas discussões têm sido públicas, outras não têm sido públicas. Quer dizer, há milhares de conversas com o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o PEV, que não aparecem no dia-a-dia do noticiário. Algumas aparecem, outras não. Aparece geralmente quando corre mal. Não, quer dizer, mas cada um opta pela metodologia de trabalho que prefere. É evidente, e eu percebo, que depois de algum tempo de incomunicabilidade com o PSD, quando há um líder do PSD que diz uma coisa normal, que é, eu estou disponível para falar com o Governo, isso se torna um facto particularmente relevante. Devo-lhe dizer que a matéria de incómodo, sinto que tem causado mais incómodos dentro do próprio PSD, e à chamada direita do observador do que propriamente à esquerda. Até tenho sentido à esquerda, mas pelo contrário... O PCP tem dito, que tem falado do regresso, sim, do Bloco Central. Pois, mas eu tenho interpretado essa expressão do PCP menos como incómodo e mais como uma boa oportunidade de marcar uma distância que também gosta de marcar volta e meia, e esta é uma boa ocasião para poder fazer. Falando de incomunicabilidade, parece haver uma incomunicabilidade, continuar a existir uma incomunicabilidade entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda sobre questões laborais. Ou seja, parece, desse ponto de vista, parece que a maior resistência a fazer reformas estruturais, por assim dizer, é do Partido Socialista, que parece mesmo incluindo ter dificuldade em regressar à fase pré-troika. Uma certa resistência em regressar ao período pré-troika e, pelo menos, às regras que existiam na altura. Parecendo que aceita como positiva alguma intervenção que a troika fez nessa área. Vamos lá ver, não há aqui incomunicabilidade. Aí foi uma matéria, aliás, muito negociada logo nas posições conjuntas. E a única ainda não aplicada. Não, e tem sido muito negociada desde então. E há as matérias sobre as quais estamos de acordo e há as matérias sobre as quais estamos em desacordo. Eu diria que só talvez em matéria europeia a distância seja, seja maior. Mas aqui, desde o princípio, quer o PCP, quer o Bloco, quer o PEV, sabem qual é, o que é que o PS vai propor, nós sabemos o que é que propõem e um dos sucessos desta solução do governo tem sido o facto de termos sido capazes de construir uma complementaridade sem concorrência entre nós. Se as sondagens neste momento estivessem a dar um Partido Socialista em queda vertiginosa e o PCP e o Bloco a subirem, ou um PS a subir à custa do Bloco e do PCP... Mas o que está a dar é que muito, o único... Muito provavelmente o que estaria a acontecer é que a solução governativa já não existia. Deixa-me fazer aqui uma pausa. E, portanto, aquilo que tem dado... Já faz a pausa. O que tem dado solidez a esta solução governativa é a capacidade que temos tido de sermos complementares, e a complementaridade significa que conseguimos fazer várias coisas em conjunto, mas também haver várias coisas que não fazemos em conjunto, porque nenhum de nós sacrificou a nossa própria identidade. Nenhum de nós teve que tornar reversível aquilo que era irreversível, nenhum de nós teve que engolir nenhum sapo, nenhum de nós teve que fazer aqui um esforço que seria insuportável. E por isso todos podemos conviver bem uns com os outros, tendo boas razões para estarmos satisfeitos com o que já conseguimos fazer em conjunto, com o que ainda podemos fazer em conjunto, com a ambição de fazermos ainda mais coisas em conjunto no futuro, mas cada um preservando a sua própria identidade, sem darmos a procurar ter a votos uns aos outros. Mas as sondagens dizem que o único partido que está a ganhar com a Joaninha Gonçalves é o Partido Socialista. E isso é normal que cause algum incómodo aos partidos que também fizeram este acordo e que parecem não estar, do ponto de vista eleitoral. Eu acho que seguramente se causaria perturbação a qualquer um de nós, se qualquer um de nós estivesse a subir à custa dos outros. Ora, o Bloco de Esquerda e o PCP não estão a subir à custa do PS, o PS não está a subir à custa do Bloco de Esquerda e do PCP, e o Bloco de Esquerda e o PCP mantêm-se relativamente equilibrados entre si. E, portanto, isto significa que temos tido uma relação saudável entre nós. Eu acho que nem o PCP nem o Bloco têm nada contra que o PS aumente o seu peso. Teriam, sim, se estivéssemos, digamos, a canibalizar o eleitorado, o restante do eleitorado à esquerda. Eu acho que o PS tem crescido pelo reconhecimento que a sociedade portuguesa tem de que aquilo que dissemos na última campanha eleitoral, que a maioria das pessoas concordava connosco, mas que tinha medo que isso não fosse possível, ou que sendo realizado conduzisse o país de novo à bancarrota, não se tem verificado e tem, pelo contrário, sentido um reforço da confiança. Eu acho que isso é só para todos. Mas não é legítimo pensar, há várias coisas do programa do Bloco de Esquerda e do PCP, muitas coisas, para não dizer a maioria, que não são aplicáveis com este governo. E do PS também há algumas. Quais? Do PS também não. Tanto, olha, as propostas que o PS tinha, por exemplo, para a realização do contrato único, tivemos que retirar porque não foi parte, por força do acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. As soluções que tínhamos na altura para dar um grande impulso logo no início do mandato ao aumento do rendimento disponível das famílias, com uma diminuição das contribuições dos trabalhadores com menor rendimento para a Segurança Social, que foi também eliminada. As alterações às leis eleitorais, quer para a Assembleia da República, quer para as autarquias locais. Houve vários pontos do programa do PS que foram também... diria, retirados ou congelados, pelo menos, da legislatura, em função desse resultado. Ora, nós, como o PCP e o Bloco, que fizeram, por outro lado, questão que nos vinculássemos a diferentes objetivos. Por exemplo, nós tínhamos um calendário para a reposição dos salários na função pública, um calendário para a eliminação da sobretaxa, um calendário para as 35 horas, distinto daquele que viemos a aplicar em função das posições conjuntas que assinámos com estes partidos. Portanto, não tem sido só o programa do PS à custa do PCP e do Bloco. Acho que pronto, todos assumimos o grau de compromisso, como diz o PCP. Isto é uma solução em que o grau de compromisso traduz o grau de convergência que foi possível. Que sinais é que vai dar nos próximos ano e meio de querer reeditar a geringonça, ou, pelo contrário, está aberto à possibilidade de, caso o Partido Socialista não tenha maioria absoluta, ter entendimentos com o PSD? Toda a gente conhece o que eu penso sobre o assunto há muitos anos, penso sobre isso. Eu acho que num país com um sistema partidário como o português, as soluções de bloco central não são saudáveis. Não quer dizer que não haja uma situação de calamidade pública, que não possa justificar soluções desse tempo. Mas o que é saudável na democracia é que os cidadãos possam sempre dispor de soluções de governo alternativas. E no nosso sistema partidário, os dois partidos que têm condições de polarizar soluções de governo é o PS à esquerda e o PSD à direita. Não quer dizer que tenham que ser inimigos ou que não se possam entender em nada, mas isto é o que é saudável. Se as pessoas chegarem, os cidadãos chegarem, como chegaram ao fim da última legislatura e manifestamente queriam uma mudança de política, foi saudável ter sido possível haver um novo governo com uma mudança de política. Se chegarmos ao final desta legislatura, os cidadãos estiverem descontentes com esta solução do governo e quiserem uma alternativa, é saudável que tenham a possibilidade de ter uma solução alternativa. Mas se o Bloco de Esquerda e o PCP não lhe derem apoio numa próxima legislatura, está disponível para conversar com o PSD? Eu não vou estar Eu não vou estar a especular sobre quais são os resultados eleitorais. Porque acho que é prematuro e também não tenho nenhuma vantagem, porque eu, o único contributo que posso dar para o meu resultado eleitoral é o meu voto. Enquanto é esse, creio que ninguém tem dúvidas onde é que eu votarei. Agora, o voto dos outros é que determinará qual é o resultado eleitoral. O PS já governou em coligações várias, já governou em minoria, sem nenhum acordo parlamentar, e tem agora esta nova experiência, que é um governo de minoria com acordo parlamentar. Eu já disse publicamente, e isso não tenho nenhuma razão para mudar, que com maioria ou sem maioria na Assembleia da República, eu acho que a atual solução governativa é positiva. Gostaria de ter o PCP e o Bloco dentro do governo? Não sei se é o ideal, nem sei se é desejável. Na altura a questão foi colocada e quer um, quer outro, entender o que era melhor estarem de fora. Eu perguntei-te se gostaria. Porque o grau de compromisso, o grau de convergência que existia não permitia um compromisso tão forte como os de podermos estar no governo juntos. E porventura, é como aquelas amizades que correm bem enquanto são amizades e quando depois evoluem para outras relações de maior intimidade, acabam por se perder a própria amizade. Esta relação tem corrido bem assim, uma fórmula boa. Tem medo de ter uma affair com o Bloco, eu sempre prefere manter uma relação de camaradagem. Ou seja, nesta relação que temos tido tem sido uma solução boa, acho que o país está satisfeito com a solução que temos tido. Vamos ver como é que elas podem evoluir, e é desejável que evoluam, sobretudo porque a agenda necessariamente mudou. Quer dizer, hoje uma agenda de reposição de rendimentos é manifestamente insuficiente. Eu acho que um bom teste vai ser, de facto, a elaboração da Estratégia 2020. Quer dizer, nós conseguimos convergir para uma visão estratégica sobre o futuro do país ou não conseguimos? Eu acho que uma das coisas importantes que esta maioria tem conseguido é demonstrar que há um modelo de desenvolvimento alternativa àquele que a direita apresentava, assente no corte de salários, na destruição de direitos, e que, pelo contrário, é apostando na inovação que é possível termos um modelo de desenvolvimento sustentável. Conseguimos todos convergir e partilhar num modelo assim desse género? Eu acho que seria saudável que assim fosse. Está em curso um debate na União Europeia que pode levar a uma maior transferência de soberania para Bruxelas. O PS está disposto a pôr em causa a geringonça em nome de uma maior integração europeia? Eu não sei o que é que significa a maior transferência de soberania. O que Macron tem proposto. Bom, há matéria, ele tem proposto muitas coisas. Há coisas com as quais nós estamos de acordo, há coisas nas quais nós não estamos. Mas o essencial é a segunda parte da pergunta. Nós não estamos de acordo. Agora, Nós, aquilo que sempre dissemos, quer dizer, o PS, não é, tem no seu ADN o projeto europeu. Mas não era este. É o projeto, é o partido mais europeísta que o país teve e tem sido sempre estável na sua relação com a Europa, sem... A União Europeia é que não tem sido muito estável. Não, a União Europeia é que há momentos que tem maiorias que nos agradam mais, com linhas políticas que nos agradam mais e outras que nos agradam menos. Mas isso faz parte do jogo democrático. Mas isso tudo indica que está para durar. A maioria que vos agrada menos está para durar, porque os partidos socialistas hoje correm o risco quase de ser ultrapassados nos próximos europeus pelo GUE. Isso depende muito da conjuntura. Não, nenhum de nós deixa de ser português por, às vezes, os governos serem de direita. Portugal não é um projeto político, a União Europeia é, não é? Portugal é também um projeto, é também um projeto político. Um projeto não é só uma questão de clubismo, é também um projeto político. Portanto, eu acho que a Europa tem hoje, obviamente, parte da democracia joga-se hoje não só à escala nacional, mas também à escala europeia, e temos que aceitar também esse jogo à escala europeia. Nós conseguimos demonstrar nestes... E aqui deixa-me puxar a brasa à sardinha do PS. Mas vai responder à minha pergunta, se estão dispostos a sacrificar a geringonça em nome maior interesse? Há 2 anos e meio atrás, a direita dizia que não era possível mantermos no euro e sair da austeridade. E o PC e o Bloco diziam que, ou pelo menos o PC dizia, não é possível sair da austeridade sem sair do euro. E nós dizíamos que era possível mantermos no euro... virando a página da austeridade. Acredita que se houver uma crise económica na Europa, é possível? E provámos que tinha razão. Não, eu acho que se houver uma crise económica na Europa, nós estaremos melhor dentro da Europa do que fora da Europa. Hoje, seguramente, estaremos melhor preparados do que estávamos em 2008. E, sobretudo, acho que temos que também ter internamente a prudência necessária para, se houver essa nova crise económica na Europa, que um dia pode existir, nós não estejamos tão frágeis como estávamos, e designadamente que não tínhamos tido uma trajetória de redução firme da dívida pública, o que passa designadamente por uma gestão saudável da nossa política orçamental. Mário Centeno elogiou a Grécia por ter assumido como sua a política da Troika. Isto acaba por ser, de alguma forma, tem interpretações possíveis, várias interpretações possíveis, um elogiou a Passos Coelho, que fez exatamente o mesmo. Eu acho que é muito injusto uma coisa e outra. Já é injusto para o Tsipras. Mas eu quero só perceber qual é o discurso exatamente. Depois é injusto para o Passos Coelho, também não gostaria de ser elogiado nem pelo meu Mário Centeno, nem comparado com o Tsipras. Mas qual é o discurso do governo que eu ainda não percebo muito bem? É o de António Costa que disse, vou citar, a Grécia é um exemplo de como a austeridade não resolveu nenhum problema, ou é o de Centeno que disse exatamente o oposto, que o caminho que a Grécia fez lhe trouxe prosperidade? Eu acho que não há nenhuma contradição entre as duas afirmações, porque a verdade é que em Portugal nós conseguimos, com uma nova orientação política, com uma nova base parlamentar, com prioridade à reposição de rendimentos, com investimento nos melhoria nos serviços públicos, com um apoio ao investimento privado. A verdade é que conseguimos sair do procedimento de déficit excessivo, tivemos o menor déficit da história da nossa democracia e, ao mesmo tempo, tivemos o maior crescimento desde o início do século, uma brutal quebra do desemprego e estamos passo a passo a criar mais e melhor emprego. E não lhe faz confusão que Mário Centeno elogiou o caminho exatamente oposto? Não há a ver. Quando aqui há uns anos se elogiava Tsipras e Syriza, quem ficava horrorizado era a direita. Tsipras e a Syriza, como nós sabemos, foram obrigados a fazer outras coisas. E a sensação que existe é que existe um discurso para dentro e um discurso para fora. E que Mário Centeno, fora, faz exatamente o discurso que era feito a Portugal e que tanto nos incomodava. Não é verdade, é injusto. E, aliás, ouvir as declarações do Tsipras e do Syriza sobre a escolha do apoio que deram ao Mário Centeno. E o apoio que têm sentido relativamente a tão breve quanto possível saída do seu processo de ajustamento é muito injusto. E eu quero aqui dizer o seguinte: eu acho que há alguma esquerda que foi muito encomiástica com o Alexis Tsipras e que agora é muito injusta na avaliação que fazem da gestão dificílima que ele teve que fazer. Mas a avaliação aqui não é sobre... Da circunstância... A avaliação aqui não é sobre o Tsipras, é sobre o que a Europa obrigou a Grécia a fazer e que parece que Mário Centeno considera que foi positivo. Não, vamos lá ver, nós estamos a chegar ao fim do programa com a Grécia, felizmente, a Grécia está a ficar, vai ficar libertada desse peso. Acho que houve uma... tenho a certeza que a direita grega teria feito uma gestão do programa muito diferente daquela que Tsipras fez. E, sobretudo, acho que hoje a Europa está numa fase de debate já bastante distinto. Quando nós estamos a discutir uma capacidade orçamental da zona euro. Quando estamos a pôr em prática uma aplicação mais inteligente e mais flexível do Pacto de Estabilidade. Quando temos o Banco Central Europeu, com a política que tem vindo a seguir, nós efetivamente estamos num quadro muito distinto do que aquele que estávamos há 3 anos, ou há 4 anos, ou há 4 anos atrás. E este é um caminho que tem que prosseguir, com uma consciência que é o seguinte, como disse há pouco, os partidos socialistas não estão propriamente em crescimento na Europa. Tudo indica que vão descer um bocadinho mais. A restante esquerda também não tem sido triunfante em nenhum país europeu. Mesmo a esquerda que mais... eu diria... Mas está em partidos socialistas, digamos, que mais, estão a virar mais à esquerda como o Corbyn. Mais exigente como o Syriza, ou hoje desiludiu muito da esquerda que o apoiou, ou está em riscos de poder perder também as eleições. E, portanto, nós, obviamente, temos que saber avançar na Europa, que é uma casa a 28 ou a 27, construindo também as alianças que permitem irmos criando o quadro mais favorável possível ao desenvolvimento da nossa economia e do nosso Estado e da proteção do nosso Estado social. Para terminar a nossa conversa, que é uma pergunta, não é mais pessoal, mas do ponto de vista político, o que é que aprendeu neste processo difícil de diálogo permanente com partidos que não dialogavam? O que é que politicamente, do ponto de vista pessoal, não íntimo, mas do ponto de vista do seu percurso político, aprendeu neste ano? Vamos lá ver, eu com o PCP já tinha uma experiência longa e agradável, uma experiência longa e agradável, com o Bloco nem tanto, e o que tenho aprendido é que também com o Bloco é possível trabalhar bem. Mas não houve mais nada que mudasse na forma como... porque a minha pergunta essencial no início, perceber se isto é um olhar estratégico, se essa opção que fez é uma opção estratégica para o que deve ser o Partido Socialista, até olhando para o que aconteceram aos partidos socialistas que se viraram ao centro, ou se isto foi um momento especial. Eu já há muitos anos, não sei, creio que ainda no tempo era o Guterre, que era o secretário-geral, fiz uma vez um discurso num congresso do PS, em que disse que o PS não tem que andar a fazer o discurso do pisca-pisca para a esquerda ou para a direita, porque tem um lugar... Há quem acha que o está a fazer tem, agora. Tem um lugar na cidade portuguesa muito consolidado, como partido da liberdade, da democracia, do Estado Social, da Europa. São as grandes marcas que os cidadãos associam ao PS e que têm sido as marcas sempre do PS na sua governação. Como lhe disse, eu não acho que os blocos centrais sejam saudáveis, pelo contrário. Acho que seria um empobrecimento da democracia. E o que é saudável é que possam existir alternativas de governo. Que tenho muito orgulho de ter rompido 40 anos, de um tabu de 40 anos, de impossibilidade a nível nacional haver um entendimento à esquerda para encontrar uma solução de governo. Espero que esta legislatura não tenha sido uma exceção sem continuidade, mas pelo contrário tenha sido a primeira de muitas experiências que podemos ter no futuro, nos formatos mais variados. O PS não tem que mudar. Eu acho que o PS não mudou. Mudaram as circunstâncias, porventura. Estas experiências têm efeitos em todos os partidos. Não, claro que têm efeitos em todos os partidos. Eu acho que hoje no PS as pessoas têm, mesmo as pessoas que mais desconfiavam da possibilidade de haver uma solução governativa com o apoio do PC e do Bloco, acho que hoje sentem-se confortáveis e reconhecem que não foi isso que descaracterizou o PS. Acho que também dentro do PS, do PC e do Bloco de Esquerda, porventura haverá avaliações diversas, mas eu acho que a maioria das pessoas tem uma avaliação positiva desta experiência do governo, e há uma coisa que eu não tenho a menor das dúvidas andando na rua, é que a maioria é que a maioria dos portugueses está satisfeita com esta solução do governo, uns porque votavam tradicionalmente em qualquer um destes partidos, outros porque não votavam em nenhum destes partidos e que me aparecem a dizer eu sou simpatizante da geringonça, creio que porventura são pessoas que anteriormente se abstinham porque não estavam bem satisfeitas com nada e agora acham que esta fórmula geringonceiros é uma coisa simpática, se calhar é a sua posição, e depois há pessoas que eu diria daquela eleitorado central, que umas vezes vota PS, outras vezes vota PSD, que não votou PS nas últimas eleições, porque teve medo que o PS, cumprindo aquilo que prometia, voltássemos a regredir a 2011, e que hoje sente conforto e segurança com esta solução do governo, que acha que quer, governando mesmo com o apoio do PC e do Bloco, não há aqui um monopólio da direita a ser uma boa governante das finanças públicas e, pelo contrário, é possível a esquerda também saber governar bem as finanças públicas, tendo avanços no Estado Social, tendo reposição de rendimentos, respeitando os direitos das pessoas, travando esse processo de destruição dos direitos laborais. E a mim dá-me uma particular satisfação, porque tinha tido a oportunidade, durante 8 anos de governação na cidade de Lisboa, de mostrar que isto era possível, e vim mostrar também que no país, ao nível nacional, também é possível. Quero agradecer-lhe muito por ter aceito este convite para estrear este podcast. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.